a gente pode fazer o seguinte, eu pago a conta do senhor e o senhor aguarda apenas o transponder, pode ser? Autorizado Montes Claros, nível de voo no 00, a rota direto Bidude, direto Vitor Charlie Oscar, direto Oscar, Bravo, Golf, Eco, Romeo e após direto. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, após a decolagem pista 10, o código transponder e aguarde e o controle 120, décima 8. E o nível, uma centena. Qual pátio que se encontra e a pista que decola? Pátio 5, pista no 7, UPLB? Duas pessoas, foi isso? Três pessoas. É, o código transponder é o 5427. Vitor Romeu Mike, acionamento táxi e decolagem, torre 11895, bom voo, Vitor Romeu Mike. Aerotáxi, voo no 645, POB de 130, autonomia 3 horas e 40, alterna Galeão. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro no 00, voo no 645. Direita Índia, ponto de espera, 1895, 1010, 645, boa noite. Lima Alfa, Lima Mike, Quebec. Quebec, chame novamente. Fala, boa noite, Azul 27. No 5 da Azul, táxi Alfa, aquilo, Pate 3. No Pate 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa, aquilo, Pate 3, vai ficar atento, Azul 27. Lima, Lima Alfa, reautorizado. Lima, Mike, Quebec, cruze a pista 1735, via Papá, até o Pate 5. Reposte quando a pista estiver totalmente liberada. Lima, Lima Alfa. Gol 1705, aciona identificação e a chegada bom se desça para o nível de voo 050, ajuste no 010. Acho mais lento, pessoal 050, chegada bom, o ajuste será 30. Não precisa ver que a presença deu a tempo. Autorizado Bonfi, o Ocean, o gol 1705. Direto Bonfi, já fica. Sim, fica no zero, vou na minha parte. Entendi, 6259. É o 6259. O nosso nome falou que durante a semana é essa rota mesmo, da Ubaté a P4 Pagode. Ok, vou verificar junto ao FMC Recife. Peço que o senhor aguarde um minutinho e eu já te passo uma posição, ok? Tá bom, estamos prontos aqui, obrigado. Controle então 3897, passando 1500 pés, Dael. Então 3897, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 320. Via Dael 320, 3897. Boa noite. Ok, boa noite, Lima Lima Alfa. 645, mantendo a posição, aguardando separação com a aeronave que decolou à frente. Ciente, 645. Chame agora 21895 para o táxi, ok? Quando estiver pronto. 21895, quando estiver pronto para o táxi. No 645, livre decolagem, pista no zero, ventou no 1 no 0 grau, 7 nós. Livre decolagem, pista no zero, vou 645. Só um minutinho, 6259. Escuta. Patrulha, boa noite, voo 645. Voo no 645, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Via Dael 360, 645. Paulo Salvador, boa noite, Xanero 6201 na 612, para Puxa Sananel. 601 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar, obrigado. Aguarde só um minutinho. Aguarde na casa, só um minutinho. 259, pronto para cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Guarulhos, nível de voo 360, a rota Pêsulo 10, Papa Alfa Índia, após a posição Bade, após a Pêsulo 44, Pagog e após conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5403 e o controle 1208. 360, rota do plano, que é via Pêsulo 10 até Papa Alfa Índia, após posição Bade, Pêsulo 44 até Pavog. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Código 5403 e o controle 130, decimal 8, atinar 6259. 6259, ciente, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama para o pushback, acionamento 6259. Eu chamo o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Chama Aracaju 1203, azul, recepção 2, obrigado. Após a posição Raíra e após segue conforme rota do plano de voo, voz direta. Inicialmente sai nos corredores visuais, corredor Axé, primeira curva à direita, restrita ao número pés até o farol da barra. Código transponder 0274. E o controle 120, decimal 8. Já 43, cotejamento correto, chama para o acionamento. Para cá já 43, nosso PLB? 01 para o táxi, são 123 a bordo, alternando com apenas 1330 de autonomia. 6201, táxi via Pati Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 01, 6201. Autorizado via Índia e via Pati Índia. Quando pronto, 1895, 1011 é o ajuste, 6201, obrigado. Pra Cajá 43, informe o PLB. 11 a bordo, ciente, livre acionamento, chama para o táxi, pra Cajá 43. Vitor Romeu Mike autorizado a alinhar e manter cabeceira 107, me chama pronto para decolagem. Oxa 6201, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 110 graus, 79. Centenário 6259, puxa mega acionamento, ponte 7. 6259, autorizado, chama para o táxi. Tá, deve chamar para o táxi, 6259. Cajá 43, autorizado táxi até o hotel, chave no hotel. 08, obrigado, boa noite. Flor de Salvador, boa noite, o Xanar 6201, decolado da EL. Xanar 6201, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o 360, 6201. Tracajá 43. Na hotel, chame 2-128-95. Tracajá 43. Para 2-128. Tracajá Estabilizado, LF 10, gol 1705. Gol 1705, complete final do procedimento LF X-Ray, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Afirmo. Após decolagem, curva direita, árvore LF. Salvador, Tracajá 43, na hotel, para decolar. Tracajá 43, mantém ponto de espera da hotel. Mantém ponto de espera da hotel, Tracajá 97, pronto para a Copa Galeão? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, a rota Irume, a Fernão Bemero 857, após a posição Monstro, Mike, Oscar, Lima, Sierra e Unifon. Após decolagem, primeira curva à direita. Subida, Dael, Leda, Irume. Código transponder 5430 e o controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360, Irume, Upper November 87, Monstro. A pista no zero, após decolar, curva direita, na saída da El, Leda, Irume. Responder 5430, controle 1208, 3197. 3197, correto, chama para posicionamento. Vai chamar agora o puxo para posicionamento, 3197. Tomador 6259, táxi para B170, 4 horas e 40, Galeão. Táxi via fácil. Ponto espera 2895, ajuste de altímetro 10111, ou chamei 6259. Pátio Índia, ponto espera 2895, 10111, uma boa noite, 6259. Gente, o Vitor Romeu Maia está aguardando a passagem do Bang da Gol na final da 1-0, ok? Mantenha a posição. Sou meu Mike, atenta possível estreia de turbulência do Bang da Gol, livre decolagem pista 17, vento 110 graus, 7 nós. Boa noite, 6259, Genésio, ponto de espera pronto. Boa noite, eu chamo 6259, mantenho ponto de espera. Mantenho ponto de espera, 6259. Voo 1705. 1705, sala 47, livrou no 121, décima 1. Décima 1, graças. Vitor Romeu Mike, decolado aos 47, chama o controle agora, 120, decimal 80. Certo, Vitor. Em Copa Juliette, porção 02. Alfa e Juliette, porção 02, graças. Tracajá 43, alinhar e manter a partir do hotel. Alinhar e manter a partir do hotel, Tracajá 43. Controle, Salvador, Victor Romeu. Capatango, Victor Romeu Mike, contato radar na decolagem, suba de árvore para o nível de voo 100. Entre na perfil da árvore, direto para 100. Voo 866, aciona identificação, via chegada mar e deixa para o nível de voo 050, ajuste no 011. Controle, Oxa 6201. CNR 6201, Oxa Recife 1251, alterna 133-25. 251-3325, boa. Na pista, aguardando para decolagem. Se puder agilizar, nós estamos atrasados uma hora, por favor. Acajá 43, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Chama decolagem para Acajá 43. Cajá 43, decolado ao 50, curva direita, corredor axé, aguarda transferência. Curvando à direita, corredor axé, aguardando transferência. 31197 para o pushback, corrigindo para acionamento na posição. Salvador, na escuta do T3197. Salvador, T3197. Prossiga. Pronto para o acionamento, solicita acionamento na posição. Autorizado, chamo para o push. Vai chamar para o push, T3197. Cajá 43, controle 120, décima 8. Amaral, controle 120, décima 8, para Cajá 43. Controle ao Tracajá 43. Cajá 43, mantenha-se em condições visuais, ou no meu pé, no corredor axé, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, está no meu pé do Tracajá 43. Boa noite. Cajá 43, confirmando o plano do senhor é no eixo da aerovia? Afirmativa, no perfil da aerovia, DCC Coral, DCC Ideus, DCC Raíra, DCC. Mas se quiser, se puder autorizar direto Ideus ou direto Porto Seguro, a gente aceita. Para Cajá 43, inicialmente foi direto Coral. Inicialmente já voando direto Coral. Controle Salvador 6259 da Oceanero, uma boa noite. R6259, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível 360. Sede da El para 360, 6259. Correto, chamo para posicionamento 2781. A El, Leda, 6259? Autorizado Leda, Oxenair, 6259. Leda, 6259. Controle para Cajá 43, autoriza a ascensão para o nível 105. Cajá 43, autorizado, suba para o nível 105. 105, na proa de coral, para Cajá 43, obrigado. Pushback 3197. 3197, autorizado, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi. Papatango, Vitor Romeu Mike, mantenha 4 mil pés. Tendo 4 mil pés, Vitor Romeu. O 1866. Como tráfego posição 1 hora, 15 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés, Papa Alfa 34. Ou 1866, vou ir na proa de Duna. Gol no 8, 66, desça para 2 mil pés, autorizado em MSF, para rapaz estabilizado. Capatango Vitor Romeu Mike, suba para o nível 1900. O 99, só que vai informação Quebec, no portal 1104, autorização, Confins. Uma boa noite. 1099, boa noite. Autorizado, Confins, nível de voo 360, via Pêsulo 21. A subida será mostrando a direção elétrica. Primeira curva à direita, após a decolagem, pistão no zero. Código 5440 e controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado Belo Horizonte no 360, primeiro aerovia Bezolu 21. Decolada 10 com a arma de transição elétrica. A primeira curva é à direita. O transponeu 5440 e o controle 120, decimal 8, gol 1099. Correto, só para posicionamento. Agora. Xanair 6259, na presente voo e na Pro de Motiva. Pro de Motiva, 6259. Salvador Azul 2781, pushback e acionamento no parque 3. Autorizado, já tem nesse parque, você pega o nome. Chama na tarde do CP. Executando o LS voo no 866. Voo 1866, completo final do procedimento ILS Express, chame a torre 118, decimal 95. 1895, voo 1866. Novo em Salvador, voo 1866, passando Duna, já avisou a Cucam. Voo 1866, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informe trem embaixado e gravado. Comarazinho, embaixado, calado, voo 1866. 1-1-3, 1-9-7. Gente, autorizado, parte direita via Índia, com espera 1895, ajuste 1-0, 1-3, 3-3, 1-9-7. Recordo, 3-3-2-5, 6-2-5-9, boa noite. Boa. Papa Tango Romeu, Vitor Romeu, Mike, confirme o chamado para pouso? Voo 1866, passando Índia Serra, baixado e travado. 1866, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 079. autorizado pouso 910, gol 1866. Salvador, boa noite, 3197, ponto 0 pronto. 3197, boa noite, visual com Boeing na curta, final? Ativo, visual. Pode a passagem do Boeing, ali me mantém, então, 3197. Pode a passagem, ali mantém, então, 3197. Possibilidade de voar proa de Monte Clara, 10 graus à esquerda. Sou Romeu Mike, confirma o estimado para pouso. Estimado para pouso é 2200. Gente, 2200, copiado, vou ir na proa de Monte Clara. Nosso POB é 62, autonomia de 3 horas e 10, alternando Salvador. Informando, não consegue ter o Brasil com defeito da agente inferior. Gente, tá, só cumpriu o inferior, 3.000 até 25 milhas. Táxi via pátio Índia, ponto de espera, torre 1895. Ajuste no 0 no 1, 2781, repassarei informação ao controle. Gente, pátio 1, ponto de espera, 2895, azul 2781. Solo bom. 866, táxia Alfa Juliette Portal 5. Alfa Juliette, o voo. Pará 08, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 110, Voituna. Ajuste 10, 11. Romeu Mike, controle. Por gentileza, quando possível, através da FIR Brasília. É, e através de Vitória, por gentileza. Gente, graças. Salvador é o TAM 3097, muito boa noite. 31197, contato radar, suba para nível 360, direto letra. Direto letra, 360. Sofofá Lima, Índia, November, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1011, chegada ponte. Para 08, informa o tráfego, posição de 11 horas, 22 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 080 para o nível 100, em Papa Alfa 34. Papa Tango, Vitor Romeu Mike, informa o tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 160 para o nível 110, um Embraer 120. Controle Salvador, sua identificação. Desça para o nível 060, ajuste 1011, chegada Mari. O número 61, inicialmente manteve o perfil da chegada, aguarde. Controle 208, azul 2781, graças a Deus. Controle de Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, contato radar, suba para nível 180. Após 2.000 pés, direto elefa, suba para nível 180. Para 180, após 2.000, direto elefa, azul 2781. Azul 2781, confirme apenas a razão de subida. No momento, 1.000 pés, senhor, por minuto. Deve baixar para 700 pés aproximadamente, após 2.000. Ok, 700 pés por minuto. Dá para manter 1.000 pés por minuto, senhor, o azul 2781. Gente, graças. Para 08, tráfego ultrapassado lateralmente, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste 1011, livre LS, porte estabilizado. Para 08, desça 2.000 pés, ajustado 1011, repassará estabilizado, Guará. Macajá 43, uma milha para a posição coral. Serviço radar terminado, mantenha o 085, chame Ilhéus, 12021. Uno 168, voe rápida, presente. Inicialmente 60. Inicialmente o 0620. Tan 3197, chame Centro Recife, 1251-3325. 1251-13325, confirma. Afirmativo, bom voo. Boa noite, obrigado. 2 horas da Leão, nível 3, 60, Irume, Repernovembro 857, Bolsa. Boa noite. Salvador, gol 1099, 4104 para puxa, estacionamento. Autorizado, só para o táxi. Autorizado, apontar o táxi, 2099. 135, decimal 3. Boa. Uno 68, desça para 3 mil pés, ajuste 1011, Voiduna. Uno 168, confirma indicada? 229. Gente, condições de manter? Seduna? Sim, ativo. Quatro. Uno 099 com 167 a bordo. Autonomia de 3 horas e 5, alterando o caminho. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 011, gol no 099. Pede autorizado, táxi à direita, Índia, táxi 1895, com 111, gol no 099. Azul 2781, estimado de pouso para conquista? 2781, está estimando pouso de conquista aos 2305. 2305, grato. Papapá, Lima, Índia, November, vetor sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite, QD Mike 1110, Simbra. Estabilizado no X-Ray da 10, do Guará. Guará 08, torre 1895. 1895, obrigado. Papapá, Lima, Índia, November, controle. Afirmativo. Vetor sequenciamento, direita 230, limite QD Mike 120, Simbra. Desculpa, direita 230, limite QD Mike 120. Controle Salvador, 338, 58, atingiu 150 com a informação Quebec. 3858, controle Salvador, acione identificação, desça para 3000 pés, ajuste 1011, voa Iduna. 3000 pés, 1011, voa Iduna, 3858. Sim. QS, reporte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, gol 1168. Papapá Lima, Índia, November, desça para 2010. 2781, confirme para o ideal para conquista, presente. Aguarde, senhor. Salvador, gol 1099, no ponto de espera pronto. Uma boa noite, visual com 09 na curva. 1099, boa noite. Após a passagem do tráfego Lima, tem 10. Após a passagem do tráfego Linha, mantém 10, gol 1099. Gente, foi conquista da presente. Qual foi o título da presente, azul 2781, muito grato. Autorizado, chamo para o táxi. Papapá Lima, Índia, November, para o custo localizador, curva à esquerda, proa 160, nessa proa intercepta. Essa localizador esquerda, 1968 é indicada? Estabilizado ILS 1968. Gente, confirma a indicada? 180. Grato, complete aproximação, chamou torre 1 noite decimal 95. 108,